Pega a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Então, nós temos estudado nas últimas três aulas sobre princípios de vida no Espírito, de andar no Espírito. E nós vimos que nosso Espírito foi criado para conter a Deus. Nossa alma foi criada para refletir o caráter de Deus. Mas é a partir do nosso Espírito que o Espírito Santo quer nos conduzir a toda a verdade. Nosso Espírito é como uma antena que tem a capacidade de sintonizar as ondas do céu, a voz de Deus. É uma antena que transmite e que recebe. Portanto, ser capaz de perceber o próprio Espírito é fundamental para discernir as direções que vêm do Espírito de Deus. E nós começamos vendo que essa vida no Espírito, ela envolve alguns princípios, e nós queremos ver três deles. E o primeiro nós já vimos, que andar no Espírito implica em andar em fé. E nós vimos que andar em fé tem três características. Andar em fé implica em renunciar ao esforço próprio, não andar por vista e não andar pelo entendimento próprio ou natural. Agora vamos ver o segundo aspecto. Eu quero ler com você novamente Gênesis capítulo 3, do verso 1. Nós sabemos que o primeiro pecado mostrou o caminho da queda. E o caminho da queda já é para nós uma sugestão, uma pista de como deve ser agora o caminho inverso da restauração. Gênesis capítulo 3 diz: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então abriram-se os olhos de ambos. Então, nós vimos que o aspecto do primeiro pecado envolve várias faces. E vimos que o primeiro aspecto do pecado foi a incredulidade. Deus havia dito: se comer, morre. Mas o diabo falou: é certo que não morrereis. Sabemos que Adão preferiu crer na voz ou na afirmação do diabo do que crer na verdade que procedia de Deus. Essa atitude de incredulidade estava na raiz do primeiro pecado. Assim, o primeiro pecado teve um aspecto de incredulidade. Se nós queremos hoje andar no Espírito, temos que fazer o caminho inverso, que é andar em fé. Amém, meus irmãos? Amém. Por isso, o primeiro princípio de andar no Espírito é andar por fé. Porque o primeiro pecado foi um pecado de incredulidade. Mas a palavra do Senhor nos mostra que o primeiro pecado não foi só de incredulidade. A Bíblia fala que havia duas árvores no jardim. Havia, quais eram as duas árvores, irmãos? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores são simbólicas. Por que são simbólicas? O nome delas já diz isso. Entende? Não era uma macieira, como alguns gostam de falar. A árvore do conhecimento não era uma macieira, não era uma maçã, a fruta. Não sei de onde tiraram essa ideia, talvez porque a maçã é bonita, vermelha, atraente, sei lá. Mas não era. Olha o nome das duas árvores, árvore da vida e árvore do conhecimento. E o Senhor falou para Adão: pode comer de qualquer árvore. E tem duas aqui, tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Adão podia comer da árvore da vida também, mas tinha uma que lhe era proibida, que lhe era vedada, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que se ele tivesse comido da árvore da vida, ele estaria escolhendo ter Deus como vida, porque é isso que simboliza. São duas árvores simbólicas. Ao comer da árvore do conhecimento, ele recebeu a natureza do diabo dentro de si, porque a árvore do conhecimento nos fala de uma árvore que representa o maligno. Mas essas duas árvores também representam uma outra coisa. A árvore da vida simbolizava dependência. E a árvore do conhecimento simbolizava independência. Por que dependência? Se Adão tivesse escolhido comer da árvore da vida, ele teria que depender de Deus agora para saber entre o certo e errado, entre o bem e o mal. Teria que depender de Deus. Mas como ele comeu da árvore do conhecimento, ele agora é independente de Deus. Ele sabe por si só. Mas isso foi pecaminoso aos olhos de Deus. Então, a independência coloca a alma do homem no centro. No dia em que ele pecou, então, e a sua alma tornou-se o centro, o homem tornou-se um ser almático e o homem tornou-se egocêntrico. O que é ser egocêntrico? Significa que agora o ego está no centro. O que é o ego? É o nosso eu. A maneira como a independência se manifesta, como a árvore do conhecimento do bem e do mal se manifesta, é tendo as suas opiniões, seus desejos, seus alvos, não é verdade? Tendo a sua identidade. Então, ao comer daquela árvore, o homem tornou-se independente de Deus. A sua alma tornou-se o centro. O homem tornou-se, então, almático e egocêntrico. O propósito de Deus é que o espírito do homem fosse o centro, desde o começo. Deus criou o espírito do homem para ser o centro de tudo. Nós sabemos que Deus criou a terra para o homem. E Deus criou um homem com um espírito para conter a Deus. Você foi criado para conter a Deus. Você não foi criado apenas para ter pensamentos, ideias e conhecimento na sua mente, nem para ter alimento no seu estômago. Você foi criado para conter Deus dentro do seu espírito. Mas no dia em que o homem pecou, a alma dele cresceu e tornou-se então agora a patroa. O seu espírito morreu para Deus, porque Deus disse, no dia que comer Adão, você morre. Ele comeu, seu espírito morreu, a alma tornou-se o centro, a alma ficou enorme e o homem tornou-se então uma criatura do ego. E hoje, a maneira de nós andarmos no espírito é entendendo que o ego tem que ser renunciado, tem que ser negado. Por quê? Porque uma maneira de você entender o pecado é compreendendo que todo pecado tem a sua origem no ego. Tudo aquilo que é feito independente de Deus é pecado. Nesse sentido, então, pecado não é necessariamente somente aquelas coisas feias, escabrosas que acontecem. Não é verdade? Pecado é qualquer coisa que é feito independente de Deus. Por que que o homem concluiu que não precisava de Deus? O que que levou o homem a fazer isso? Foi a tentação do diabo. Qual foi a tentação do diabo? Os irmãos, na reunião anterior eu falei para você que o pecado em relação a Deus se manifesta de três formas. Lembra disso? Tem a rebeldia, a desobediência e a incredulidade. Mas você sabe, a tentação que o diabo fez também, ali em Gênesis 3, era a maneira de tentar desvirtuar a imagem de Deus em pelo menos três áreas. Você pode ver isso claramente, acompanhe na sua Bíblia. A primeira área que o inimigo atacou foi a bondade de Deus. Porque ele falou, não é isso que Deus disse? De toda a árvore você pode comer? Deus não falou isso? Como é que agora ele está querendo proibir você de comer dessa árvore do conhecimento? Isso acontece porque Deus não é bom. Olha, irmãos, essa é uma das mentiras mais sutis do diabo. É a ideia de que Deus não é bom. Olha, as coisas estão indo muito bem com você. Põe a barba de molho, porque a coisa pode piorar. Em outras palavras, Deus não gosta de ver ninguém feliz. Deus não tem coisas boas para você, porque o que Deus gosta é de penitência. Nessa ideia religiosa, o que que agrada a Deus? É a sua infelicidade. Quando é que Deus fica contente, segundo o religioso? É quando você está sofrendo. E você está precisando tanto de um milagre. Você está precisando tanto de um milagre. E Deus, que deveria ser bom e dar para você, o que que Deus manda você fazer? Uma penitência, andar de joelho até arrancar o couro fora, carregar uma cruz nas costas, fazer aquelas novenas e aquelas coisas que produzem dor. E você fica pensando, peraí, mas Deus não é bom, porque se ele fosse bom, ele me daria. Deus faz negócio comigo. Se eu sofrer bastante, ele vai dar. Deus está me vigiando no céu, porque Deus está esperando eu cair em alguma falha. Deus está só de olho em mim para ver se eu vou cair numa falha. Mas isso é mentira do diabo, meus irmãos. Deus é bom. Nunca permita que o inimigo lance qualquer insinuação de dúvida na sua mente a respeito da bondade de Deus. Deus é bom. Diga seu vizinho, fala, irmão, Deus é bom. Você crê que Deus é bom mesmo? Você crê que Deus é bom mesmo? Você crê que Deus é bom? Ou você vive insinuando isso, pensando que não é assim? Né? Um pastor amigo nosso, está até aqui, pastor Abel, uma vez me falou uma coisa que me marcou. Falando da bondade de Deus, ele dizendo que uma das coisas que ele tinha aprendido mais na igreja era sobre bondade de Deus, porque de onde ele tinha vindo, quando ele começava a prosperar, quando as coisas começavam a ir bem, logo encontrava alguém que dizia para ele: é, irmão, cuidado, as coisas estão indo muito bem para você, olha, Deus vai pesar a mão. Era mais ou menos isso, né, pastor? Veja, que ideia que eles tinham de Deus? Tinha que ser o contrário, tinha que falar: irmão, ei, as coisas estão indo muito bem com você, né? Pois vai ficar melhor. Por que eles não pensavam isso? Porque Deus não é bom na cabeça deles. Deus não é bom. Existe uma certa severidade que se mistura com a crueldade. Mas Deus é bom e tem prazer de dar boas coisas aos seus filhos. Foi Jesus quem disse: qual que é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra para ele? Qual que é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra para ele? E o Senhor disse: vós que sois maus, sim, porque nós somos maus. Ele diz: sabemos dar boas coisas aos nossos filhos? Quanto mais o vosso Pai Celeste vai dar o maior presente que existe, vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lembra, o Espírito Santo é a provisão completa de Deus. Por isso que ele fala: quem pedir vai ganhar o Espírito Santo. Porque ganhá-lo é ganhar tudo, porque ele é tudo em todos. Amém, meus irmãos? Eu me lembro quando eu era adolescente, me converti com 12 anos, lá para meus 14, 15 anos, eu queria ser uma pessoa piedosa, mas eu tinha medo da vontade de Deus. Eu achava que pastor era uma criatura infeliz. Como é que Deus foi chamar ele, meu Deus do céu? E missionário, então? Para mim, missionário era a criatura mais infeliz que existia. Que ele caiu na mira de Deus, Deus viu ele e falou: vai trabalhar com os índios, lá no interior do Amazonas. Eu ficava pensando: não, Senhor, não quero ir para um lugar desse jeito nenhum. Então eu pensava assim: não vou orar muito não, porque se eu não orar muito, ele não me chama. Não vou fazer nada demais assim na igreja, porque se fizer, eu vou destacar, ele vai querer. Porque eu tinha medo da vontade de Deus. Eu ouvi o pessoal dizendo, né, que a gente tem que orar para saber com quem que a gente deve casar. Eu pensava: mas se ele mandar eu casar com alguém que eu não gosto? Não, mas que coisa. Você nunca teve isso, não? E se ele mandar eu casar com a moça que eu não acho bonita? E eu ficava pensando: nossa, é perigoso demais esse negócio de servir a Deus. Porque se a vontade dele não bater com a minha... Porque na minha mente natural, naquela época, eu pensava que eu seria capaz de pensar em algo melhor para mim do que Deus pensa. Deus não fica lá no céu arquitetando coisa ruim a seu respeito, Wendell. Deus fica lá pensando como é que ele pode te abençoar mais. Deus não fica no céu premeditando o seu pecado, porque Deus é amor. Deus não ama, Deus é amor. Deus não fica no céu lá comentando lá com o Miguel, falando: tá vendo lá o Wendell? Ei, meu filho, mas dá trabalho demais, vive pecando. Quer ver, Miguel? Vai pecar agora mesmo, fica olhando, olha lá, viu, pecou. Esse menino, você acha que Deus faz isso? Não premedita mal a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de vida, de paz, de bênção, de prosperidade, de suprimento. Mas fomos criados num ambiente onde o missionário vinha do campo, ele só contava coisa ruim. Ou seja, que fria que ele foi entrar, esse irmão, hein? Que vida, quem quer ser missionário assim? Aí chegava, trazia os filmes da miséria, da pobreza que ele estava enfrentando. Ele: olha, irmãos, eu estou lá no interior da Burkina Faso, e olha lá, não tem nem pasta de dente, irmão, estou escovando o dente com casca de coco. Aí todo mundo: peguei malária, eu peguei peste, eu quase morri, mas, irmãos, eu estou aqui. Aí o pastor dizia: alguém vai ofertar para ele? Todo mundo quer ofertar para ele. Olha a fria que ele foi entrar. Foi ser missionário? Servir a Deus? Quem quer um negócio desse? Não, sério, irmãos. Era ou não era assim? Eu sei que tinha alguns missionários que faziam isso com o intuito da igreja sentir dó deles, né? Porque se sentir dó, vai dar uma oferta para ele. Então eles vinham para atrair a dó mesmo. Mas isso acabou tendo um efeito perverso. Passou a imagem de que servir a Deus é algo muito ruim. E que tem que ser ruim. Hoje você não pensa isso? Se é um servo verdadeiro de Deus, ele mora numa tapera. Se for um servo verdadeiro, ele é pobre. Porque se for um servo de verdade, não pode ser bem sucedido. Ele não pode ser bem de vida. Ser bem de vida, não sei não. Esse servo não é muito servo, não. Ele não está fazendo o que ele vai fazer. Porque na nossa cabeça, o servo de Deus genuíno é miserável. Depende de todo mundo. Vive acabrunhado, necessitado, carente. E esse é o oposto da verdade. O verdadeiro servo de Deus não precisa pedir nada para ninguém. Porque Deus trabalha para ele, e enquanto ele dorme, o Senhor acrescenta na dispensa dele. É a promessa de Deus. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu digo para você, servir a Deus é bom. Amém, meus irmãos? Então, quando fizer um apelo para quem quer servir a Deus, seu missionário, seja o primeiro. Fala, a melhor coisa que tem é estar nas mãos de Deus. Não vai faltar nada para mim. Ele é o melhor patrão. Ele cuida de mim. Que Deus é esse que não cuida dos seus próprios servos? Deus cuida. E cuida muito bem. Cuida melhor do que nós imaginamos. Em nossa cabeça, viver pela fé é uma fria. É ou não é, meus irmãos? Quando alguém te fala que vive pela fé, o que você pensa logo dele? Vive mal, vive mal. Quando vive pela fé, está atrasado aluguel, está atrasado tudo, está na luta, esse irmão, a esposa dele está infeliz. Vive pela fé, tadinho. Irmão, por que você não trabalha? Por que você não vai procurar um negócio melhor? Não, eu vivo pela fé, eu sirvo a Deus. E você fica pensando, tadinho, como é que colocar ele nessa situação? Viver pela fé. Porque nós pensamos que depender de Deus é fria. O diabo tem convencido a muitos de que Deus não é bom, como convenceu Adão. É ou não é, meus irmãos? Não pensamos que Deus tem coisas boas para nos dar. Pelo contrário, pensamos que ele está retendo algo de nós. Por que Deus não quer deixar o comer da árvore do conhecimento? Porque não é bom, porque deve ser melhor, ele quer só para ele. Ele quer só para ele, deixa comigo só manga, goiaba. Não, eu quero é aquela, aquela lá que eu quero. Porque duvidamos da bondade de Deus. Duvidamos que o Senhor tem algo para nós. Não é verdade, irmãos? No fundo, no fundo, não achamos que Deus dá grandes coisas para as pessoas. Se esse missionário lá de Burkina Faso chega na sua igreja com a Mercedes zero, prateada, você acredita que ele é missionário em Burkina Faso? Você fala, ah, esse negócio... Aí ele fala, não, irmão, eu tenho esse carro porque eu vivo pela fé. Você dá um risinho do lado e fala, pela fé vivo eu com o salário que eu tenho. E esse cara quer falar que vive pela fé com essa... Nós não achamos que Deus dá Mercedes para ninguém, não é verdade? Não, Deus dá Fusca, Mercedes não. Deus dá aí um Chevetinho 78, mas Mercedes ele não vai te dar, não. Se é Mercedes, não foi Deus que deu, isso veio de outra fonte. Peraí, por que que é assim? Por que que é assim? Deus dá coisas boas, quantos creem que isso é verdade? Porque Deus é bom. Isso tudo foi minando a confiança de Adão. O diabo dizendo, Deus não é bom. Segunda área que ele atacou, foi o caráter de Deus. Deus é reto. Deus não pode mentir, mas o diabo falou, é certo que não morrereis. Em outras palavras, não vale a pena confiar em Deus. Não vale a pena viver pela fé. É fria depender do alto. É melhor você ter o seu pé de meia. É melhor ter sua previdência. Não depende não, porque no final você dança. Porque é certo que não morre. Quem te falou que morre? É Deus que falou? Morre não. Isso é o diabo falando com Adão e Eva, e eles estão ouvindo. Deus, antes que era bom, perdeu a imagem, não é mais bom, está retendo algo deles. Agora, além de não ser bom, também é um Deus duvidoso no seu caráter, duvidoso se realmente é verdadeiro no que diz. Terceira área que o diabo atacou foi a santidade de Deus. O que que o diabo queria dizer? Deus quer conhecer o bem e o mal sozinho. Deus não está querendo compartilhar essa bênção maravilhosa que é conhecer o bem e o mal. Na verdade, Deus quer ser Deus sozinho. Deus não quer ser Deus junto com mais ninguém. E olha a frase que o diabo fala para Eva. Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser como Ele. Olha essa frase. Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ser como Ele. Peraí, mas Eva era como Deus, irmãos? Sim ou não? Quem é que foi criado à imagem e semelhança de Deus? O homem e a mulher também. Então, Adão já era como Deus nesse aspecto? Parecido com Deus? Semelhante a Deus? Sim ou não? Era. Mas o diabo falou para ele que ele não era como Deus. Você não é como Deus, não. Você não é como Deus. Deus sabe que no dia que você comer, aí sim você vai ser igual a ele. E Deus não quer isso. Mas olha a mentira. Deus já havia criado o homem à sua imagem e semelhança. Deus já não era mais um único. Já tinha um outro do tipo de Deus agora. Porque de cada animal se diz que foi criado segundo a espécie. Mas do homem se diz que foi criado à imagem de Deus. Cada animal tem a sua espécie. Mas o homem é da espécie de Deus, irmãos. De Deus. Mas o diabo falou... Deus não quer que você coma, porque ele não quer que você seja como ele. Na verdade, o diabo é que sempre quis isso. Os irmãos sabem. Lá em Isaías 14, verso 12 ao 14, o que diz? É o diabo falando: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, mas ele não era. Mas um dia, passeando pela terra e rodeando por ela, ele viu um jardim. E no meio do jardim ele viu alguém andando, chegou mais perto, ele pensou, é Deus que vai ali? Mas ele falou, não, não é Deus, porque são dois. E ele chegou mais perto, ele viu, não é Deus, mas é muito parecido com Deus. Em outras palavras, eles são semelhantes ao Altíssimo. O diabo quis ser semelhante a quem? A quem? Ao Altíssimo. E o homem tornou-se, foi criada a semelhança de? Ou seja, o homem é tudo que o diabo quis ser. E na hora que o diabo olhou para o homem, eu imagino a inveja que ele não sentiu. Ele ficou enlouquecido de inveja. Aquilo é tudo que eu queria ser e não sou. O que o diabo faz então? Ele procura levar você a duvidar do que você é. Você não é ainda parecido com Deus. Você não é. Se você comer da árvore do conhecimento, aí sim você vai ser como Deus. Mas agora você não é como Deus. Mas o que Deus queria é que Adão comesse da árvore da vida, porque ele já era como Deus e podia receber Deus dentro de si. Qual foi a tentação que o diabo fez para Jesus? Qual foi? Qual foi a frase que ele falou para Jesus? Se você é filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Qual que é a dúvida que ele queria lançar sobre Jesus? Você não é semelhante ao Altíssimo coisa nenhuma. Você não é quem você pensa que é. Você não é. Agora, se você transformar essa pedra em pão, aí você vai ser. Mas transformar a pedra em pão é árvore do conhecimento. Mas Jesus ficou com a palavra, não só de pão verá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Isso é árvore da vida, vou ficar com a árvore da vida. Entendeu o que eu estou dizendo? Jesus também teve que provar da árvore da vida nesse aspecto. Ele foi tentado, igualzinho Eva foi tentada. Se comer, vai ser como Deus. E de Jesus se falou, se você de fato é filho de Deus, prova. Prova, você parece com Deus? Diz, a tentação é a mesma com você hoje também. O diabo não quer que você saiba quem você é, querido. Você tem uma identidade, há uma realidade em você, mas você fica o tempo inteiro duvidando dela, porque o diabo lança isso. E você fica sempre pensando, se eu tivesse aquele, se eu transformasse pedra em pão, ah, se eu curasse os enfermos, ah, se eu fizesse aqueles milagres, aí eu seria. Mas é mentira, você já é. No dia que você entender que você já é, aí você transforma a pedra em pão. Você já é. É tudo mentira do diabo. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Oh, Deus poderoso. Depois de ouvir essas tentações todas, o homem resolveu duvidar de Deus e comeu. E tornou-se então, como eu falei para os irmãos, egocêntrico. E todo pecado consiste em egocentrismo. Todo pecado é o ego no centro. Se tirar o ego, não tem o pecado. O que é a raiva? Ira. É o ego contrariado. O que é inveja? É o ego contrariado porque o outro tem e ele não. Ou pelo menos o outro deve ter mais do que ele. O que é a inimizade? É quando o ego não é reconhecido, não tem o retorno que ele espera. Não é verdade? O que é o ciúme? É o medo do ego de ser suplantado. Tudo tem um ego no meio. Tudo tem um ego no meio. Tira o ego que as coisas desaparecem. O orgulho é o ego lá em cima. E assim por diante. Sempre que o ego está em cena, vai aparecer o pecado. O pecado vai aparecer. Agora, a virtude é o oposto. Se o pecado é egocentrismo, a virtude é altruísmo. Egocentrismo é colocar o ego, o eu no centro. Altruísmo é colocar o outro no centro. Quando você renuncia o seu eu e coloca o outro no centro, aí você tem as virtudes todas. É por isso que o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas, lá não consta, por exemplo, humildade, porque humildade é a base, humildade é você sair de cena, sair do centro. Quando você sai do centro, aí vem alegria, paz, bondade, longanimidade, vem tudo envolvido, porque o eu saiu do centro. A questão de lidar com o ego é sério. E olha, o que é negar o ego em última análise? É o amor. O amor é a expressão da negação do ego. Todas as vezes que o ego é renunciado, todo altruísmo é expressão do amor. Pega a sua Bíblia, abre lá em 1 João, capítulo 3, verso 23. 1 João 3, verso 23. Diz assim, ora, o seu mandamento é este, mandamento do Pai, mandamento de Jesus, mandamento do Senhor. O seu mandamento é este: primeiro, que creiamos em o nome do seu filho e nos amemos. Aqui você tem os dois caminhos. O primeiro princípio da vida do Espírito, já falei, é andar em fé. O mandamento dele é esse, que creiamos. Qual que é o segundo princípio da vida no Espírito, que eu quero introduzir para você agora? No primeiro pecado, o homem tornou-se egocêntrico. Qual que é o caminho agora da vida no Espírito? Negar a si mesmo. A Bíblia chama esse princípio de negar a si mesmo de tomar a cruz. Essa é a expressão que Jesus usa. Portanto, para ficar claro para você, o segundo princípio de andar no Espírito é andar pela cruz. Digo, o primeiro princípio de andar no Espírito é andar em fé. Digo, o segundo princípio de andar no Espírito é andar pela cruz. Então, andar pela cruz nada mais é do que andar em amor. É a mesma coisa. Por quê? Porque na cruz você nega a si mesmo, renuncia a si mesmo. E quando você faz isso, está expressando o amor que Deus tem para dar. Não tem como ter amor e ser egocêntrico ao mesmo tempo. É contraditório. Contraditório. Por outro lado, o ego tem que ser negado, porque o desejo dele é de reino, poder e glória. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 9 até o 13, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, irmão, se lembram. E como é que ele terminou essa oração? Ele disse, porque teu é o reino, o poder e a glória. Por que que Jesus deu para o Pai o reino, o poder e a glória? Porque reino, poder e glória é o que está na essência do veneno da serpente. É o que está no centro da vida do ego. O homem desejando reino, poder e glória. O que, que é reino? Reino? Reino é posição, reino é dinheiro, reino é autoridade, reino é habilidade especial, reino é ser o campeão, é ser o melhor, é poder estar por cima dos outros. Reino, reino. O que, que é poder? Poder é ser um pistolão, como se diz aqui em Goiás. É poder dizer, oh, vai lá e fala que foi eu que te mandei. Leva essa cartinha aqui que, que vai abrir as portas diante de você. O homem adora isso. Glória. Glória é o pináculo. É estar lá em cima. É receber o louvor de todos. É ser idolatrado por todos. O homem procura isso. Agora, se você quer andar no Espírito, não tem como você andar no Espírito tendo esses desejos todos dentro de você. Você precisa de negar o seu eu. A vida de cruz é negar a si mesmo. Andar no Espírito só é possível para aqueles que negam a si mesmo. Há pessoas que pensam em andar no Espírito, mas querem continuar andando na independência de Deus. Andar na cruz é dependência. E aqui está uma ocasião em que independência é morte. Diga ao seu vizinho, ao irmão, independência é morte. Amém?